Caboclo quando sai, acorda só pela manhã. Planta algodão, planta nuvens pelo chão. À noite quando volta, traz estrelas no embornal. Cofres do sertão que semeia no quintal. Descendo no horizonte, ele tira seu chapéu, olhando um olho d'água que cuspia para o céu. Na folhagem do valor, pés de uma manhã, passeando pela mão. O vento no seu rosto sopra leve, tira o sol, como tira o pó de um velho paletó. E pondo os pés na lama, seu sapato feito só de barro pra ser casco, quando então pisar na grama.